Muito tempo eu tento

tava. Escuta aí, vai. Não vale chorar o leite derramado, viu? Não vale chorar o leite derramado. Seu desprezo me ensinou a deixar de te amar. Não vai conseguir consertar o passado. Nem que se humilhe ou me peça pra voltar. A lembrar da quando eu implorei o seu amor. Você me esnobou, você só me usou. Nada como um dia após o outro. Todo sofrimento pra você agora é pouco. Tô feliz como era, eu tô de boa. Se você tá sofrendo, com o coração doendo, aceita que dói mesmo. Aceita, aceita, aceita que dói mesmo. Aceita, vai, aceita, não tava merecendo. Aceita, aceita, aceita que dói mesmo. Aceita, aceita. Não vale chorar o leite derramado. Seu desprezo me ensinou a deixar de te amar. Não vai conseguir consertar o passado. Nem que se humilhe ou me peça pra voltar. A lembrada quando eu implorei o seu amor. Você me esnobou, você só me usou. Nada como um dia após o outro. Todo sofrimento pra você agora é pouco. Toma agora outra pessoa. Tá feliz como ela, eu tô de boa. Se você tá sofrendo, com o coração doendo, aceita que dói mesmo. Aceita, aceita, aceita que dói mesmo. Aceita, aceita, tu tava merecendo. Aceita, aceita, aceita que dói mesmo. Aceita, mãinha, tu tava merecendo. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Parisson, Toque Mix. Patrocinadores oficiais do Cavaleiros do Forró. Meu amigo Marício, Alex, Rubinho, grande abraço. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Faz um coração. Faz um coração. Tempo falta pra casa cair. Pra falar a verdade, pra admitir que esse orgulho bobo chegou ao final. Assuma que me ama. Até quando vai fingir que me esqueceu? Se os seus amigos falam que sou eu. Sai da tua boca o meu nome. Atenda o telefone. Se a ligação cair ou não me encontrar, não pare, tente outra vez. Lembra da nossa história, do que a gente fez. E se me encontrar e não quiser falar, apenas faz um gesto assim. Eu vou entender, vou compreender que me ama, que é louca por mim. Faz um coração, diga que me ama só usando as mãos. Mesmo sem palavras eu vou entender. Faz um coração pra mim, eu quero ver. Faz um coração, um gesto de amor só para me provar. Que me ama e que nunca vai me deixar. Faz um coração, vou entender que quer me amar.

você que tá ligando o rádio agora. Ô, oh, coisa boa! Você tá no melhor do forró, meu filho. Você tá no central do forró. Olha, quero agradecer aqui de coração a todas as rádios filiadas. É, agradecer aqui a todas as rádios que filiaram aqui no Central do Forró e no Central da Amiga, né, meu filho? Se você não é filiado ainda, dá tempo de se filiar. Só é pegar um cimento aí na página do Google e dar uma olhada aí no Central da Amiga. Pronto! Aí você vai ver a nossa página, mas tem tanta coisa, meu filho. Pense que é coisa boa pra sua rádio. É. Aqui o forró não para, meu filho. Sabe por quê? Porque aqui é o Central do Forró com o Coronel Juara. Pense no coronelzinho para abrindo a boca serena da tampa. Eita! Chegando forró! Quem tá chegando pra gente aí, meu filho, hein? Bota aquele forrozinho de Luiz Gonzaga, bem antigo, eu quero ver o povo dançar! É! A cunha! Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer, eu quero ovo de codorna pra comer. Meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu já procurei um doutor meu amigo. Ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra você. Vou lhe dar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu andava triste, quase apavorado. Estava me fazendo de pobre coitado. Minha companheira tá feliz porque eu comprei ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Juara! Amor, por favor, não desliga mais o celular. Aonde você se meteu, pode me explicar? Será que não tinha sinal aonde estava presente? Ou a maldita bateria riou novamente. Eu tô perdendo a cabeça, minha paz. Esse seu papo furado não cola mais. Toma cuidado, mocinha, ou vai me perder. Eu tô perdendo a cabeça, minha paz. Esse seu papo furado não cola mais. Abre seus olhos que a chapa esquentou pra você.

é hora. Pode voltar, seu coração está na linha. E aquela estrada que eu ia e você via vai bater palma quando a gente se encontrar. Aí é hora. Pode voltar, seu coração está na linha. E aquela estrada que eu ia e você via vai bater palma quando a gente se encontrar. Flávio José! É, meu filho, é o som do Flávio José tocando aqui pra gente no Central do Forró! Você tá no Central do Forró? Tá bom demais! Eita, eu acho que ele cai do burro! Ah, agora eu vou cair do burro, só porque você quer! Eu não mando bebo não, meu filho, foi com você! Oxe, que danado! Alabaço! Mas agora deu a gota. Um dia que eu vou cair do burro, o outro manda eu falar baixo. Aqui o programa é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Ah, rapaz, botaram até um mosquito agora, foi? Como é que... Mas rapaz, até um mosquito botaram aqui agora. Eu vou dizer uma coisa, esse cabeça de parafuso tem coisa pra inventar. Mas inventa, meu velho. Meu Deus do céu. Hoje eu não vou botar música pra menino nenhum, não. Hoje eu vou botar música pros meus ouvintes. É, pro povo que tá me ouvindo. Coronel, bota uma música pra eu, bota. Não vou botar música pra você hoje, não, menino. Tá menino chato. Quem bota esse menino pra cá, hein? Oxe, vai-te embora, menino. O negócio aqui é forró e vamos botar forró pro povo curtir. A cunha, cabeça de parafuso. Vai, tome forró. Vendo a madrugada eu ia revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço, virar no céu, uma estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém, e que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos, e o nosso segredo confidenciamos sem hesitar. Estrela cadente se mudar. É, eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém, e que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos, e o nosso segredo confidenciamos sem hesitar. Coronel Ojuara. Ô, Doide! São João e Caruaru, Campina Grande. Ô, oh, beleza! Tô doidinho pra me deitar naquela cama. Tô doidinho pra me cobrir com teu lençol. Doidinho pra te matar de cheiro, sobrar no candeeiro, juntar os travesseiros e começar nosso forró. Tô com teu lençol, doidinho, pra te matar de cheiro, soprar no candeeiro, juntar os travesseiros e começar nosso forró. Pra me deitar naquela cama, pra me cobrir com teu lençol, doidinho, pra te matar de cheiro, soprar no candeeiro, juntar os travesseiros e começar nosso forró. E hoje acontece o que aconteça, vai ter amor da cabeça até o dedão do pé. Quem é que não quer o neco, neco, bagunçado, furruçado, com fungado de capone? Teu lençol, doidinho, pra te matar de cheiro, soprar no candeeiro, juntar os travesseiros e começar nosso forró. Central do Forró.